nosso carinho. Recebam um abraço do Carlos Henrique, que trabalhou conosco na gravação, na discussão e na programação. A Dilson Almonte da Silva e o Anderson Batista, na técnica de som. Souza Filho na direção artística. Denise, um beijo gostoso, um abraço forte e esperamos com certeza amanhã. Boa noite. Até lá. ZYI-394, Rádio Difusora de 13 a 12 Limitada. Esperamos ter cumprido com a nossa missão de informar, esclarecer e divertir. A Rádio Difusora de 13 a 12 Limitada retorna logo mais às 4 horas da manhã. Até lá, amigos, e tenham todos um bom repouso.